Hey bro, it's a Mr. Fools. Mais um lançamento na ZR. Cê tá na brisa, é? Eu gosto. Vem brisa, mas eu. Tu tá louquinha, tu tá eufórica. Tu viaja pra capau e nos maloca. Tu tá louquinha, tu tá eufórica. Tu viaja pra capau e nos maloca. Então castela, castela, castela, nos maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso, tô castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso, tô castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso, castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso. Você é chave. Ai, neguinho, brota com nós que é sucesso. Ai, DJ, deixa embaixo. Tu ensina a favela. Tu tá louquinha, tu tá eufórica. Tu viaja pra capau e nos maloca. Tu tá louquinha, tu tá eufórica. Tu viaja pra capau e nos maloca, véi. Então castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso. Então castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso. Então castela, castela, castela pros maloca. Cê tá na brisa, cê tá gostoso. Então castela, castela, fiz uma louca, cê tá na brisa. Cê tá rabo de foguete. Cê acendeu o pavio. Explode, tá ligado? É nóis. Tamo junto nessa. Original é nóis. E porra que é sucesso. Isso é Mr. Boom. Pra estourar os paredões. André Cidis, o mural de Ibicoara.